Esther 15, capítulo 47. Aquele seu oscilar com arte entre o evidente e o opaco feriu-me de modo particularmente doloroso, uma vez, a única, em que as coisas, num dos nossos encontros com a ginecologista, correram mal. Estávamos em novembro e, contudo, a cidade exalava calor, como se o verão nunca mais acabasse. Lila sentiu-se mal no caminho. Sentámo-nos durante alguns minutos num café. Depois fomos à médica um pouco assustadas. Lila disse-me num tom autoirónico que o coiso já grande que tinha dentro de si a puxava, a empurrava, a retinha, a incomodava, a enfraquecia. A ginecologista ouviu, divertida, e tranquilizou-a. Disse-lhe: vai ter um filho igual a si, muito vivo, muito fantasioso. Bem, portanto, muito bem. Mas antes de nos despedirmos, eu insisti: de certeza que está tudo em ordem? De certeza absoluta. Então, o que tenho eu? Insurgiu-se Lila. Nada que tenha a ver com a sua gravidez. Então, tem a ver com o quê? Com a sua cabeça. O que é que sabe a respeito da minha cabeça? Elogiou-me muito, o seu amigo Nino. Nino? Amigo? Silêncio. À saída tive de me esforçar para convencer Lila a não mudar de médico. Antes de se ir embora, disse-me, no seu tom mais feroz: o teu amante, de certeza que não é meu amigo. Mas, na minha opinião, também não é teu amigo. Assim fui, por conseguinte, empurrada com força para o cerne dos meus problemas, a impossibilidade de confiar em Nino. Antes, Lila já me demonstrara que sabia coisas acerca dele que eu não sabia. Agora estaria a dar-me a entender que havia ainda outros factos que ela conhecia e eu não? Foi inútil pedir-lhe que me explicasse melhor. Foi-se embora, cortando a conversa pela raiz. Capítulo 48. Depois discuti com Nino por causa da sua indelicadeza, por causa das confidências que ele, apesar de o negar em tom indignado, devia com certeza ter feito à mulher do colega, e por causa de tudo o que eu guardava dentro de mim e que também naquela altura acabei por calar. Não lhe disse: a Lila considera-te um mentiroso traidor. Era inútil, ele começaria a rir. Mas fiquei com a suspeita de que aquela alusão a não se poder confiar nele se referia a algo concreto. Era uma suspeita lenta, preguiçosa. Eu própria não tinha qualquer intenção de a transformar numa certeza insuportável. No entanto, persistia. Por isso, um domingo de novembro, fui em primeiro lugar à casa da minha mãe e depois, por volta das 6 da tarde, à casa de Lila. As minhas filhas encontravam-se em Florença com o pai. Nino estava ocupado a festejar o aniversário do sogro com a sua família. Era assim que eu agora dizia: a tua família. Quanto a Lila, sabia que ela estava sozinha. Enzo tivera de ir visitar uns familiares de Evelino e levara consigo de Gennaro. O ser que tinha no ventre estava nervoso. Deitei as culpas ao clima pesado. Lila também se queixou de que o bebé se estava a mexer muito. Disse que ele lhe provocava uma marejada contínua na barriga. Para acalmá-lo, queria ir passear. Mas eu tinha trazido bolos e fiz eu mesmo o café. Tinha programado uma conversa a sós, na intimidade daquela casa sem adornos, cujas janelas davam para a rua larga. Fingi que estava com vontade de conversar. Falei nas questões que, ao fim e ao cabo, me interessavam menos. Porquê é que o Marcelo diz que és a ruína do irmão dele? O que fizeste ao Michele? E falei num tom meio divertido, como se aqueles assuntos servissem apenas para rir um pouco. Contava chegar, a pouco e pouco, em segredo, à pergunta que era de facto importante para mim: o que sabes tu do Nino que eu não sei? Lila foi-me respondendo sem vontade. Sentava-se, levantava-se, dizia que sentia a barriga, como se tivesse bebido litros de bebidas com gás. Queixava-se do cheiro dos cannoli, de que normalmente gostava. E agora lhe parecia que não prestavam. Sabes bem como é o Marcelo, disse. Nunca mais esqueceu aquilo que lhe fiz em miúda. E como é cobarde, não diz as coisas na cara. Finge que é boa pessoa, é inofensivo, mas põe os mexericos a circular. Depois voltou ao tom que tinha sempre naquela fase. Afetuoso e ao mesmo tempo um pouco trucista. Mas tu és uma senhora, não faças caso dos meus problemas. Diz-me como está a tua mãe. Como sempre, queria que eu falasse de mim. Mas não levou a melhor. Partindo precisamente da minha mãe, das preocupações que ela tinha com a Elisa e com os meus irmãos, fila voltar ao Solara. Ela bufou, disse com sarcasmo, que os homens dão uma importância enorme ao foder. Especificou a rir. O Marcelo não, embora ele também não brinque. Mas o Michele, que enlouqueceu, tem uma fixação por mim há tanto tempo e persegue até a sombra da minha sombra. Carregou alusivamente naquela expressão. Sombra da minha sombra. Disse que era esse o motivo pelo qual Marcelo lhe tinha raiva e a ameaçava. Não suportava que ela tivesse o irmão preso por uma trela e o levasse por caminhos, na opinião dele, humilhantes. Riu de novo, murmurou. O Marcelo julga que me mete medo, mas vejamos. A única pessoa realmente capaz de me ter medo era a mãe. E sabes que fim teve? Falava e tocava na testa, queixou-se do calor, da ligeira dor de cabeça que tinha desde manhã. Compreendi que ela queria sossegar-me, mas também, contraditoriamente, mostrar-me um pouco do que havia ali onde vivia e trabalhava todos os dias, por trás das fachadas das casas, pelas ruas do bairro novo e do velho. Assim, por um lado, negou várias vezes o perigo. Por outro, pintou-me um quadro de delinquência cada vez maior. Extorsões, agressões, roubos, usura, vinganças, a que se seguiam vinganças. O livro vermelho secreto que Manuela mantinha em ordem e que depois da sua morte passou para Michele, agora era Marcelo que o controlava. Estava a tirar ao irmão, por desconfiança, também a gestão dos tráficos lícitos e ilícitos, das amizades políticas. De repente disse, o Marcelo há alguns anos trouxe a droga para o bairro e eu só quero ver onde isto vai parar. Uma frase deste género. Estava muito pálida, abanava-se com a ponta da saia. De tudo o que disse, o que mais me surpreendeu foi a referência à droga. Sobretudo pelo tom de condenação desgostosa. A droga para mim, naquele tempo, era a casa de Maria Rosa. Era também a casa da Via Tasso, em certas noites. Eu nunca fizera uso delas, a não ser um pouco de fumo por curiosidade. Mas não me escandalizava se outros as usavam. E nos ambientes que frequentara e continuava a frequentar, ninguém se escandalizava. De modo que, para alimentar a conversa, pronunciei-me, fazendo referência sobretudo aos tempos de Milão, a Maria Rosa, para quem drogar-se era uma das muitas vias para o bem-estar individual, um modo de se libertar de tabus, uma forma culta de desenfreamento. Mas Lila abanou a cabeça contrariada. Qual desenfreamento, Lenu? Há duas semanas morreu o filho da senhora Palmieri. Encontraram-no nos jardins e notei o enfado que sentira por aquela palavra, desenfreamento, pelo meu modo de pronunciá-la, atribuindo-lhe um valor muito positivo. Impertiguei-me, sugeri, talvez tivesse uma doença de coração. Ela respondeu, tinha a doença da heroína e acrescentou à pressa. Mas já chega, estou maçada, não quero passar o domingo a falar das porcarias do Solara. Entretanto, já o fizera. E mais do que em outras ocasiões, passou-se um longo momento. Por inquietação, por cansaço, por decisão, não sei, Lila alargara um pouco as malhas das suas conversas e dei-me conta de que, apesar de ter dito pouco, enchera-me a cabeça de imagens novas. Sabia, Havia muito tempo que Michele a queria. Queria-a daquela maneira abstratamente obsessiva que lhe fazia mal. E era evidente que ela se aproveitara disso, pondo de rastos. Mas agora falara na sombra da sua sombra. E com essa expressão, pusera-me diante dos olhos Alfonso. O Alfonso que se apresentava como uma imagem dela, com um vestido pré-mamã, na loja da Via da Emília, e eu vira Michele, um Michele cego de ilusão, a levantar-lhe o vestido e a estreitá-lo a si. No que tocava a Marcelo, de repente, a droga deixara de ser aquilo que me parecia que fosse, uma brincadeira libertadora para gente abastada, e deslocara-se para o cenário viscoso dos jardins ao lado da igreja, tornara-se uma víbora, um veneno que serpejava no sangue dos meus irmãos, de Rino, talvez de Genaro, e matava. E levava dinheiro para dentro do livro vermelho, outrora à guarda de Manuela Solara, e que agora era passado de Michele para Marcelo, para a minha irmã, para a casa dela. Senti todo o fascínio daquele modo dela de governar e desgovernar conforme lhe apetecia, com pouquíssimas palavras, a fantasia alheia. Aquele dizer, deter-se, deixar correr imagens e emoções sem lhes acrescentar nada. Erro meu, pensei confusamente, escrever como fiz até agora, registando tudo aquilo que sei. Devia escrever como ela fala, deixar ficar abismos, construir pontes e não as terminar, obrigar o leitor a olhar para a corrente. Marcelo Solara a passar velozmente com a minha irmã Elisa, com Silvio, com Pepe, com Gianni, com Rino, com Gennaro, com Michele abraçado à sombra de Lila, a sugerir que todos eles correm dentro das veias do filho da senhora Palmieri, rapaz que nem sequer conheço, e que agora me causa desgosto. Veias muito diferentes das veias das pessoas que Nino me leva à Via Tasso, desde Maria Rosa, desde uma amiga dela que, recordei-me agora, esteve mal, teve de ir desintoxicar-se. E mesmo a minha cunhada, sabe-se lá onde está, não me telefona há muito tempo. Há sempre quem se salve e quem pereça. Esforcei-me para afastar imagens de penetrações voluptuosas entre homens e de agulhas nas veias e de desejo e morte. Tentei retomar a conversa, mas havia qualquer coisa que não estava bem. Sentia na garganta o calor daquele fim de tarde. Recordo-me de um peso nas pernas e suor no pescoço. Olhei para o relógio na parede da cozinha. Pouco passava das 19h30. Senti que já não me apetecia falar em Nino. Perguntar a Lila, sentada na minha frente sob uma luz amarelada de poucos watts, o que sabes tu dele, que eu não sei? Sabia muito, imenso. Seria capaz de me levar a imaginar o que quisesse. E eu nunca mais conseguiria apagar essas imagens da cabeça. Tinham dormido juntos, tinham estudado juntos. Ela ajudara-o a escrever os seus artigos, como eu fizera com os ensaios. Por um instante voltou o ciúme, a inveja. Magoaram-me e eu repeli-os. Ou, muito provavelmente, o que os repeliu foi uma espécie de trovão por baixo do prédio, por baixo da rua larga, como se um dos caminhões que ali passavam continuamente tivesse arranjado maneira de dar uma guinada na nossa direção, enfiar-se rápido para debaixo do chão com o motor na rotação máxima e corresse por entre os nossos alicerces, abalroando e despedaçando tudo. Capítulo 49. Cortou-se-me a respiração por uma fração de segundo, não percebi o que se passava. A chávena de café estremeceu no pires. O pé da mesa bateu-me no joelho. Pus-me em pé. Notei que Lila também estava alarmada. Tentava levantar-se. A cadeira inclinou-se atrás dela e ela tentou agarrá-la. Mas fê-lo lentamente, curvada, uma mão estendida para a frente na minha direção, a outra esticada para o espaldar, os olhos contraídos, como quando se concentrava antes de reagir. O trovão, entretanto, continuava a correr por baixo do prédio. Um vento subterrâneo estava a atirar contra o soalho ondas de um mar secreto. Olhei para o teto. A lâmpada oscilava, juntamente com a proteção de vidro rosado. Um terremoto, gritei. A terra mexia-se. Uma tempestade invisível estava a rebentar debaixo dos meus pés. Fazia abanar a casa com um uivo de bosque vergado por rajadas de vento. As paredes rangiam, afastavam-se e uniam-se de novo nos cantos. Do teto caía uma neblina de pó, a que se juntava à neblina que saía das paredes. Lancei-me para a porta gritando outra vez: um terremoto! Mas o movimento era apenas intenção. Não conseguia dar um passo. Os pés pesavam-me. Tudo me pesava. A cabeça, o peito, principalmente a barriga. A terra em que me queria apoiar fugia. Durante uma fração de segundo estava ali e logo a seguir afastava-se. O meu pensamento voltou a Lila. Procurei-a com um olhar. A cadeira finalmente caíra. Os móveis, sobretudo uma velha cristaleira com os seus objetos, copos, talheres, louça chinesa, vibravam ao mesmo tempo que os vidros das janelas, como as ervas sobre uma cornija quando há brisa. Lila estava de pé no meio da casa, curvada, de cabeça inclinada, os olhos contraídos, a testa enrugada, as mãos a segurar a barriga, como se receasse que ela lhe jorrasse para fora e se perdesse na poeirada do estuque. Os segundos passavam, mas nada parecia querer recuperar a ordem. Chamei-a. Não reagiu. Pareceu-me compacta, a única entre todas as formas presentes, não sujeita a abalos, a tremores. Parecia ter apagado todos os sentidos. Os ouvidos não ouviam, a garganta não inspirava ar, a boca estava cerrada, as pálpebras apagavam o olhar. Era um corpo imóvel, rígido, vivo apenas nas mãos, que com os dedos abertos apertavam a barriga. Lila! Chamei. Movi-me para agarrá-la, arrastá-la dali. Era a coisa mais urgente a fazer. Mas a minha parte subalterna, aquela que eu julgava enfraquecida e que afinal estava a reaparecer, sugeriu-me: se calhar deves fazer como ela, deves ficar imóvel, dobrar-te para protegeres a tua criança e não correr lá para fora. Demorei a decidir-me. Chegar junto dela era difícil. No entanto, era uma questão de um passo. Por fim, agarrei-a por um braço. Abanei-a. Ela abriu os olhos que me pareceram brancos. O ruído era insuportável. Toda a cidade fazia ruído. O Vesúvio, as ruas, o mar, as casas velhas dos Tribunali e do bairro popular e as novas de Posillipo. Lila soltou-se, gritou: não me toques! Foi um grito raivoso. Ficou-me impresso para além dos longos segundos do terremoto. Compreendi que me enganara. Ela, que comandava sempre tudo, naquele momento não estava a comandar nada. Imobilizada pelo horror, receava que se eu lhe tocasse apenas, se quebrasse. Capítulo 50. Arrastei-a para a rua com puxões fortes, empurrões, súplicas. Receava que depois daquele abanão que nos paralisara, se seguisse outro mais terrível, definitivo, e nos caísse tudo em cima. Ralhei-lhe, pedi-lhe, lembrei-lhe que tínhamos de pôr as crianças a salvo. Assim penetramos naquele rasto de gritos aterrorizados, um clamor crescente associado a movimento sem motivo. Parecia que o coração do bairro e da cidade estava prestes a rebentar. Assim que chegámos ao pátio, Lila vomitou. Eu lutei com a náusea que me contraía ao estômago. O terremoto de 23 de novembro de 1980, com aquele estilhaçar infinito, penetrou nos nossos ossos, eliminou a estabilidade e a solidez habituais, a certeza de que cada instante seria idêntico ao seguinte, a familiaridade dos sons e dos gestos, a certeza de os reconhecermos. Seguiu-se-lhe a suspeita em relação a todas as garantias, a tendência para acreditar em qualquer profecia de desgraça, uma atenção angustiada aos sinais da friabilidade do mundo. E foi árduo recuperar o controlo, segundos e segundos e segundos, intermináveis. Fora de casa estava pior do que dentro. Tudo se mexia e gritava. Fomos assaltadas por boatos que multiplicaram o terror. Alguém vira clarões vermelhos para os lados do caminho de ferro. O Vesúvio despertara. O mar fora bater contra Mergelina, a vila municipal, o Chiatamone. Houvera desabamentos nos Ponti Rossi. O cemitério do Pianto afundara-se juntamente com os mortos. Poggio Reale fora destruída por completo. Os presos, uns estavam debaixo dos escombros e outros tinham fugido e agora andavam a matar as pessoas sem qualquer motivo. O túnel que levava à marina viera abaixo, sepultando meio bairro em fuga. As fantasias alimentavam-se umas das outras. Lila bem via, acreditava em tudo. Tremia, agarrada ao meu braço. A cidade é perigosa, sussurrou-me. É melhor fugirmos. As casas abrem fendas, cai-nos tudo em cima. Os esgotos esguicham para o ar. Olha os ratos como fogem. Como as pessoas corriam para os automóveis e as ruas começavam a entupir-se, ela começou a puxar-me, murmurando. Vão todos para o campo, lá é mais seguro. Queria correr para o carro. Queria alcançar um espaço aberto, onde só o céu, que parecia ser leve, poderia cair-nos sobre a cabeça. Não conseguia acalmá-la. Chegámos ao carro, mas Lila não tinha as chaves. Tínhamos fugido sem levar nada, limitando-nos a fechar a porta atrás de nós. E mesmo que conseguíssemos arranjar coragem para lá entrar, não podíamos fazê-lo. Agarrei no manípulo com toda a força. Puxei-o, sacudi-o. Mas Lila gritou, pôs as mãos sobre os ouvidos, como se aquele meu gesto produzisse um som e vibrações insuportáveis. Olhei em volta, avistei uma grande pedra que se soltara de um muro, parti o vidro. Depois mando-te consertar, disse-lhe. Agora metemo-nos aqui, isto passa. Instalámo-nos no carro, mas não passou. Tínhamos constantemente a impressão de que a terra tremia. Pelo para-brisas, cheio de pó, víamos as pessoas do bairro reunidas em grupos a conversar. Mas quando tudo parecia finalmente sossegado, passava alguém a fugir e a gritar, o que provocava um corre-corre geral e choques violentos contra o nosso carro, que me faziam parar o coração. Capítulo 51. Tinha medo. Sim, estava muito assustada. Mas para meu grande espanto, não estava tão assustada como Lila. Naqueles segundos de terremoto, ela despojara-se de chofre da mulher que fora até um minuto antes. Aquela que sabia calibrar com precisão pensamentos, palavras, gestos, táticas, estratégias, como se naquelas circunstâncias a considerasse uma armadura inútil. Agora era outra. Era a pessoa que eu vira na noite da passagem do ano de 1958, quando rebentara a guerra do fogo de artifício entre os Carracci e os Solara. Ou aquela que me mandara ir a San Giovanni, até Duccio, quando trabalhava na fábrica de Bruno Socavo e julgava estar doente do coração. E queria entregar-me de Gennaro, porque tinha a certeza de que ia morrer. Só que, enquanto dantes os pontos de contacto entre as duas Lilas permaneciam, agora essa outra mulher parecia ter saído diretamente das entranhas da terra. Não se parecia nem um pouco com a amiga que minutos antes eu invejara, pela forma como sabia selecionar palavras com arte. Não se parecia com ela, nem sequer nas feições, que estavam desfiguradas pela angústia. Eu nunca poderia ter sofrido uma metamorfose tão brusca. A minha autodisciplina era firme. O mundo continuava a rodear-me com naturalidade, mesmo nos momentos mais terríveis. Eu sentia que Dedé e Elsa estavam com o pai em Florença e que Florença era um algures fora de perigo, o que bastava para me tranquilizar. Eu tinha a convicção de que o pior já passara, que nenhuma casa do bairro caíra, que Nino, a minha mãe, o meu pai, a Elisa, os meus irmãos, se tinham assustado, como nós, é claro, mas que tal como nós estavam vivos. Mas ela não era capaz de pensar desse modo. Contorcia-se, tremia, acariciava a barriga. Parecia já não acreditar em nexos sólidos. Para ela, Gennaro e Enzo haviam perdido qualquer ligação entre eles e connosco e tinham-se desfeito. Soltava uma espécie de estertor, de olhos arregalados. Agarrava-se a si própria, abraçava-se com força e repetia obsessivamente adjetivos e substantivos totalmente incompatíveis com a situação em que nos encontrávamos. Construía frases sem sentido e, no entanto, pronunciava-as com convicção, dando-me safanões. Durante algum tempo, foi inútil indicar-lhe pessoas conhecidas, abrir a porta do carro, agitar os braços, chamá-las, para ancorá-la a nomes, a vozes, que pudessem dizer o que sentiam acerca daquela terrível experiência e, dessa forma, fazê-la participar numa conversa que fizesse sentido. Indiquei-lhe Carmen, com o marido e os filhos, que cobriam a cabeça com almofadas, de maneira cómica, e um homem, talvez o cunhado, que até levava um colchão às costas, e iam à pressa, juntamente com outras pessoas, a pé, para a estação, carregados com objetos disparatados. Uma mulher levava uma panela na mão. Indiquei-lhe António, com a mulher e os filhos. Fiquei de boca aberta ao ver como todos eles eram bonitos. Pareciam personagens de um filme, enquanto se instalavam com calma numa pequena viatura verde que depois se pôs em movimento. Indiquei-lhe a família Carratxa e afins, maridos, mulheres, pais, mães, conhecidos, amantes, ou seja, Stefano, Ada, Melina, Maria, Pinúcia, Rino, Alfonso, Marisa e todos os filhos deles, que apareciam e desapareciam na multidão, chamando uns pelos outros, com medo de se perderem. Indiquei-lhe o automóvel de luxo de Marcelo Solara, que tentava, roncando, libertar-se do engarrafamento de carros. Ao lado dele ia a minha irmã, Elisa, com o bebê, e no banco de trás, os fantasmas pálidos da minha mãe e do meu pai. Gritei nomes com a porta aberta. Tentei que Lila participasse, mas ela não se mexeu. Apercebi-me até de que as pessoas, principalmente as que conhecíamos bem, assustavam ainda mais. Sobretudo se estavam agitadas, se chamavam aos gritos, se corriam. Apertou-me a mão com força e fechou os olhos quando o carro de Marcelo subiu para o passeio a buzinar e se esgueirou por entre as pessoas paradas a conversar. Exclamou: "Ai, Nossa Senhora!" Expressão que nunca a ouvira usar. "O que foi?" perguntei-lhe. Gritou a arquejar que o automóvel perdera os contornos. Marcelo, ao volante, também estava a perder os contornos. Tanto a coisa como a pessoa jorravam para fora de si mesmas, uma mistura de metal líquido e carne. Disse precisamente perder os contornos. Foi nessa altura que recorreu pela primeira vez àquela expressão. Esforçou-se para explicar o sentido. Queria que eu compreendesse bem o que era perder os contornos e como isso a aterrorizava. Apertou-me a mão com mais força, agitando-se. Disse que os contornos das coisas e das pessoas eram delicados, que se desfaziam como um fio de algodão. Murmurou que para ela isso era assim desde sempre. Uma coisa perdia os contornos e derramava-se para cima de outra. Era todo um dissolver-se de matérias heterogéneas, um confundir-se e misturar-se. Exclamou que tivera sempre de se esforçar para se convencer de que a vida tinha margens firmes, porque sabia desde pequena que não era assim. Não era de certeza absoluta assim. E por isso não conseguia fiar-se na sua resistência a choques e empurrões. Ao contrário do que fizera até ali, começou a pronunciar frases muito excitadas, abundantes, ora construindo-as com um léxico dialetal, ora reportando-se às muitas leituras feitas em miúda. Balbuciou que não devia distrair-se nunca. Se se distraísse as coisas verdadeiras, que com as suas contorções violentas, dolorosas, a aterrorizavam, levavam a melhor sobre as falsas, que com a sua compostura física e moral a acalmavam, e ela mergulhava numa realidade empastada, pegajosa, sem conseguir dar contornos nítidos às sensações. Uma emoção tátil desfazia-se e passava à visual. Uma visual passava à olfativa. Ah, Helenu, que coisa que o mundo verdadeiro é! Acabamos de ver isso agora. Nada, nada, nada de que se possa mesmo dizer é assim. Por isso, se ela não estivesse atenta, se não tomasse conta dos contornos, tudo se desfazia em coágulos de sangue menstrual, em pólipos sarcomatosos, em pedaços de fibra amarelada.